Rádio Universitária FM, na apresentação do programa Arquivo de Cera. Uma produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Vamos prosseguir trazendo agora Rasguei o Teu Retrato, tango canção de Cândido das Neves, o Índio, que Vicente Celestino canta com a Orquestra Victor Brasileira, sob direção de Pixinguinha, no acompanhamento. Gravação de 12 de julho de 1935. Realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 35. Rasguei o Teu Retrato. Tu disseste em juramento que entre o véu do esquecimento meu nome é uma visão. Tu tiveste a impiedade de sorrir desta saudade que me mata o coração. Se um retrato tu me deste, pois zombando tu disseste do amor que te ofertei. Eu em lágrimas despeito, quantas vezes junto ao peito o teu retrato conservei. Eu sei também ser ingrato, meu coração bem veja não fica. Rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu que tanto te queria, eu que tive a covardia de chorar esse amargor. Trago aqui despedaçado o teu retrato, pois vingado, hoje está o meu amor. As sentenças são extremas, passo mesmo aos meus poemas, rasgo os versos que te fiz. Não te comova o meu pranto, pois quem te amo tanto, tanto foi um doido infeliz. Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés do E Nada Mais, tango canção de Cândido das Neves, Vicente Celestino canta com a Orquestra Victor Brasileira sob direção de Pixinguinha. Gravação de 12 de julho de 1935, realizada na Victor, que lançou o disco em outubro de 35. E Nada Mais. Andará neste momento o pensamento dessa ingrata que me mata de saudade o coração. Um desprezado que definha, que padece, mas fiel nunca se esquece desse amor, dessa ilusão. Esta esperança que me alenta, que me inspira, é a íntima mentira em que a minha alma se envolveu. O nosso amor teve um sagrado juramento, mas eu sei que há muito tempo aquela ingrata se esqueceu. Hoje, coração amargurado, das ruínas do passado só te restam tristezas e nada mais. lembranças do passado, só te restam tristezas e nada mais. Distante, quantas vezes pensativo, tão sozinho como vivo, sinto aqui nos olhos meus aquele pranto que na hora da partida foi a prova dolorida da tortura de um adeus. Hoje, coração amargurado, das ruínas do passado só te restam tristezas e nada mais. Castelos de Areia, valsa de Cândido das Neves, que Vicente Celestino canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 12 de julho de 1935, realizada na Victor, que lançou o disco em outubro de 1935. Castelos de Areia. Saudade, querido dor, trindade amarga, e a alma dolorosa me domina. Não posso pôr meu coração à larga, uma tristeza enorme me assassina. Meu pobre coração assiste ao drama de amor que em prantos íntimos prediz. Já que Deus não ouve os gritos de quem ama, a lágrima é o protesto do infeliz. Ai, se pinto firmamento, embora o azul franjado em prata, logo ao pensamento vem minha calendrada. Lua, deusa da natura, do que visto vejo, nada após a jura que ela entre os meus braços fez por aquela estrela. Lua, tudo fiz para esquecê-la, mas em vão a saudade não me sai do coração. Áurea catedral do meu ideal, como um castelo de areia tombou, numa dicção choro os prantos meus, mas em alma de um protesto a Deus. Ai, esta saudade, a minha mocidade, vai se estiolando assim, que não há esperança, tirai-me da lembrança a história desse amor. Senhor, maior que as dores que sentiste, maior que a dor de ser crucificado, maior, Senhor, que tudo que carpiste, é a dor que sente um desprezado. Amor, ambicionada desventura, se ao pórtico da morte me conduz, é dado aos infelizes ter na sepultura o amor simbolizado numa cruz. Thank you. Ébrio, canção de Vicente Celestino, que Vicente Celestino canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, gravação de 7 de agosto de 1936, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1936. O Ébrio. Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou, apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar nem parentes, todo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Toda colega de infortúnio é um grande amigo. Quem embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselho e alivio os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada de ouro e tinha alcova de sim. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver-lhe na miséria tudo vejo então. Falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer a minha campa, nenhuma inscrição. Deixai que os vermes pouco a pouco venham terminar este é meu triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar os ébrios loucos como eu venham depositar. Pois seus segredos são meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Abismo de Amor, valsa de Cândido das Neves, Vicente Celestino canta com a Orquestra Victor Brasileira no acompanhamento. Gravação de 10 de agosto de 1936, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1936. Abismo de Amor. Eterna, eu tenho dentro da alma ao teu ar de prata um beijo originou. O amor que aquela ingrata em cinza transformou ao teu luar as ondas, espumas serpentinas, as líricas ondinas. A branca espumarada, um infeliz lamenta, e amando enlouqueceu. Ó lua prateada, esse infeliz sou eu. Ah, minha dor. Oh, vem ouvir minha alma cair neste abismo de amor. Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor e cantor Vicente Celestino, que nasceu no dia 12 de setembro de 1894, e seus maiores sucessos são Noite Cheia de Estrelas, de Cândido das Neves, O Ébrio, Coração Materno, Patativa, Porta Aberta, todos de sua autoria. Vicente Celestino faleceu no dia 23 de agosto de 1968, 20 dias antes de completar 74 anos de idade. Agora teremos Coração Materno, tango-canção de Vicente Celestino, que ele próprio interpreta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, em gravação de 18 de março de 1937, realizada na Victor, que lança o disco em março de 1937. Coração Materno. Camponio a tua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Por ti vou matar, vou roubar, embora tristezas me causes mulher. Provar quero eu que te quero, tener os teus olhos, eu por ti teu ser. Mas diga a tua ordem, espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao campo nem a brincar, se é verdade tua louca paixão, parte já e pra mim vá buscar, e tua mãe inteiro coração, e a correr o campo nem partiu. Como um raio na estrada sumiu, e sua amada qual louca ficou, a chorar na estrada tombou. Chega Chopin no campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar, rasga-lhe o peito, demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração, e volta a correr proclamando, vitória, vitória tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão, sobre a terra o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou, magoou-se, pobre filho meu, vem buscar-me, filhinha que sou, vem buscar-me, que ainda sou teu. Patativa, canção de Vicente Celestino. Ele canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, em gravação de 15 de abril de 1937, realizada na Victor, que lança o disco em agosto de 1937. Patativa. Esquecimento, tango canção de autoria de Vicente Celestino e Mário Rossi. Vicente Celestino canta com a Orquestra do Victor Brasileira no acompanhamento. Gravação de 16 de junho de 1937, realizada na Victor, que lança o disco em setembro de 1937. Esquecimento. Posse un lindo premio cominciato della dimana mai perversa imbriachez sopremo colto di carini di peccato che vale a pena si tentar mal di una vez un grande amor floretti morri in un momento non mai glosse un come smogliar chi un germinò. Depois de tudo é natural de esquecimento que o tédio deixe sobre o sonho que passou. Eu não recordo nosso amor enganador. O rompimento é natural, é sempre igual quem vive sofre. O amor só traz desilusão ao teu triste cofre e se chama coração. Gilca, valsa de Dante Santoro e Milton Amaral. Vicente Celestino canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 29 de julho de 1938, realizada na Victor, que lança o disco em outubro de 1938. Gilca. A luz do luar lado ao véu, em cantos multicores, lá no céu dos amores, a dor é tatuar da solidão.